Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Estamos num programa que pretende transmitir valores. Por esse facto, muitas vezes, citamos outras pessoas. Hoje vou começar com um futebolista. Não para realçar os seus dotes técnicos, mas as suas palavras. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. O Cristiano Ronaldo deu uma entrevista a Marcelo Rebelo Sousa para os 100 anos da Federação Portuguesa de Futebol. Vou citar algumas palavras de Ronaldo. Não se alcança nada sem trabalho. Dedicação e trabalho é o mais importante para mim. A vida é como um puzzle. Todos os dias há uma peça nova para acrescentar. Para triunfar, há que ter regras e disciplina. Se não houver empenho e dedicação, por mais talento que se tenha, não se consegue triunfar. A minha mensagem final é de otimismo para os mais jovens. É preciso serem otimistas, serem profissionais ao máximo e trabalharem muito. O trabalho é a palavra-chave para o sucesso. E terem um bocadinho de sorte, que isto também conta. Doutora, Francisco, pronto, estas palavras, de facto, parece-me que não são muito vulgares a gente ouvir isto de futebolistas ou até de outras pessoas. Mas realmente fiquei muitíssimo bem impressionado e não quis deixar passar sem as trazer, porque realmente acho que são extraordinárias. Doutora, faz favor. Acho que são bonitas e são de uma maturidade que não se esperava de um jovem, porque ele ainda é um jovem, não é? Aliás, não me espanta essas palavras, porque já tinha muito boa impressão dele. Daqui a tempos, só por uma frase que ele disse, que lhe disseram, você ganha muito bem, mas também sei que dá. E quiseram saber para que é que ele dava. E ele disse, aquilo que nós damos não é para se dizer. E eu acho que essa frase foi bonita, né? E sabemos que ele realmente ajuda, francamente, muito, não só a família, evidentemente, mas qualquer pessoa que se lhe dirija, acho que ele que ajuda muito. E realmente ele tem mostrado uma maturidade e sabemos que essas palavras não são só para jornal. As palavras dele são retas, toda a gente diz que ele trabalha que se farta. Francisco, já agora também uma palavrinha acerca destas palavras do Ronaldo. Ora viva Armando, ora viva doutora Teresa. Pelo menos hoje está-se a fazer história na Rádio Boa Nova, porque eu nunca nos dias da minha vida esperava comentar futebol. Esperava comentar futebol. Não estamos a comentar futebol. Mas enfim, personalidades relativas ao mundo do futebol. Mas posso dizer que é uma personalidade do qual eu tenho admiração. Né? Há uma coisa qualquer em Portugal, própria, parece-me, da mentalidade portuguesa, e menos boa, que é um certo desdém quando se vê alguém a se engrar na vida e tenta-se desvalorizar, desdenhar, relativizar. Eu confesso-vos, como português, né, e eu sou patriota, tenho orgulho nesta figura e neste símbolo. Tenho tido a experiência de, por diversas vezes, viajar pelo estrangeiro e encontrar-me com pessoas distantes, de culturas completamente distantes, e às vezes a referência a Portugal faz-se através de duas personalidades muito portuguesas. Nossa Senhora de Fátima e o Cristiano Ronaldo, também o Mourinho. Né? Ou seja, enfim, não quero estar aqui a recordar-me de velhas trilogias do passado, começadas todas por F, mas o que tenho a dizer é que, de facto, eu admiro o Cristiano Ronaldo, admiro a sua persistência e a sua capacidade de trabalho. Eu juntava, juntamente com o comentário a estas declarações, porque hoje em dia, ainda há pouco lia num jornal o reportagem a propósito destes concursos que é próprio as televisões fazerem, descoberta de talentos e assim. E há pessoas que se juntam aos milhares, filas intermináveis, tu na busca sedentosa dos 15 segundos de fama. Agora já não se diz 15 minutos. Andy Harrell dizia que era 15 minutos. Toda a gente tinha direito aos seus 15 minutos de fama. Mas agora já buscam só os 15 segundos de fama. Né? E degladiam-se por causa disso. E pensam que as coisas vêm do céu aos trambolhões. Né? Como se costuma dizer. Ora, o Cristiano Ronaldo é um exemplo de um profissionalismo, de uma dedicação, de um trabalho extraordinário, que aí toda a gente é unânime a dizer que a perícia, a técnica, a qualidade deste esportista muito se deve a ser um homem altamente sacrificado pelo trabalho. Esta é uma primeira dimensão. Mas eu gostava, se o Armando me permite, juntar uma segunda dimensão da minha admiração para com este ícone nacional. Ainda agora há poucos dias, a propósito da entrega de mais este prémio, a Bola de Ouro da FIFA para o Cristiano Ronaldo, podemos uma vez mais testemunhar este facto, que é um profundo amor que ele tem à própria família, às raízes. Ele, aliás, na entrevista que o Armando citou ao Marcelo Rebelo de Sousa, ele começa precisamente por aí. Eu sei que tenho raízes. Raízes profundas na minha terra e sobretudo na minha família. E a questão é esta. Habitualmente, nós habituámos-nos a ver estas figuras públicas. Eu gostava que os nossos ouvintes fizessem este exercício agora. Habituámos-nos a ver as nossas figuras públicas, que são como na Bíblia aparece o Melquisedeque, que não sabe de onde vem, qual é a sua ascendência, e nem muito menos que tenha descendência. Não se sabe, é uma figura que paira. E habitualmente as figuras públicas são assim. Não é? A gente não sabe de onde vêm, de onde são, e também não sabemos mais nada. Ora, este ícone nacional não tem problema nenhum em constantemente fazer referência àquilo que alguns comentaristas chamam o clã Aveiro, o clã dos Aveiros, que é a família dele. E constantemente a projetar, a dedicar as vitórias à mãe, a recordar o pai que já partiu, os irmãos, as irmãs, etc. O filho, constantemente. A gente sabe, há ali questões complexas, próprias de moralidade, próprias de uma juventude, enfim. Não quero entrar por aí. Quero ver agora somente o positivo. E o positivo é este, não é? É uma figura que ama a sua terra, é uma figura que ama profundamente a sua família e é uma figura que ama profundamente o trabalho que faz. Portanto, por isso eu acho que é um exemplo inspirador para a nossa juventude. Ele tem a mesma idade do que eu e é uma figura profundamente inspiradora para a juventude. Uma pessoa que partilha destes valores e que desassombradamente deles fala. E para aqueles que defendem o aborto, é um bom exemplo para mostrar este valor, e que realmente é uma estrela portuguesa. Podia, se a mãe tivesse cedido à tentação que teve de abortar, nós tínhamos perdido esta figura, não é? Pois, Sra. Doutora, e nós, já não é a primeira vez que comentamos aqui este caso, eu já tenho ouvido o seguinte, quem sabe se... aquelas doenças que nos afligem a todos nós, cancerosas e outras, se a pessoa que estava destinada, isto é, que seria capaz, pelos seus dotes, porque no fundo, muito do que faz o Cristiano é pelos seus dotes, e depois também o trabalho, mas quem sabe se a pessoa que teria dotes e qualidades de trabalho para descobrir e para tratar muitas das doenças que nos afligem no dia-a-dia, se esse também não teria sido uma vítima de aborto, como eventualmente o que acabamos de referir. Todos sabemos que o Cristiano Ronaldo foi a própria mãe que o disse, por dificuldades económicas, já tinha vários filhos e foi ter com um médico exatamente para abortar. E, de facto, esse médico teve o bom senso de não fazer o aborto e, graças a Deus, hoje temos, de facto, o Cristiano Ronaldo, que é um grande embaixador de Portugal, como há pouco dizia o Francisco. Eu só quero referir aqui o seguinte, ó Francisco, hoje como ontem, hoje o grande embaixador, de facto, Cristiano Ronaldo, há umas décadas o grande embaixador Eusébio. Eu não quero deixar descontentes a outra parte, porque realmente assim era. Muita gente, há uns bons anos, quando o Eusébio foi a grande figura, muita gente nem sequer sabia que Portugal existia. Era a Península Ibérica, mas nem sequer sabia. E nessa altura foi o Eusébio a grande figura. Mas pronto, o nosso programa não vem para tratar de futebol, isto foi apenas exatamente citando, exatamente porque é um programa que pretende, que deseja transmitir valores, se os faz ou não, não sei, mas foi neste sentido que trouxemos hoje para aqui estas figuras, o Cristiano Ronaldo e agora o Eusébio. Vou colocar mais uma questão, e a questão que vou colocar tem a ver com o Papa, e que é a seguinte: o Papa Francisco visitou as Filipinas, o maior país em número de católicos do continente asiático. O Santo Padre tocou muitos pontos e gostava de referir aqui alguns. Um ponto que me chamou a minha atenção é o seguinte: Deus criou o mundo como um jardim. Pelo pecado, o homem destruiu essa beleza natural, criando estruturas sociais que perpetuam a pobreza, a ignorância e a corrupção. Isto é forte, mas é a verdade. É assim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e talvez por ele dizer essas palavras, e outras mais, foi uma das coisas que me tocou nesta visita do Papa às Filipinas e nas imagens que vieram a público. Eu penso que o povo filipino, e neste caso eu englobo no filipino, porque quando estava a ver as figuras acho que sentia o mesmo que eles. O povo olha para o Papa com uma esperança, como a multidão encarava Jesus. Eu acho que o Papa não fala com erudição. Eu várias vezes, das coisas que vi, que ele disse, pensava em papas anteriores. Aliás, que eu dou graças a Deus que no meu tempo de vida os papas têm sido todos fantásticos, cada um com o seu género. Mas, por exemplo, o Bento XVI era muito mais erudito, muito mais teólogo. Este fala com mais coração. E as pessoas sentem que realmente há uma ternura, há uma confiança, há um amor que vem de dentro, não de fora, portanto, um amor que é Deus que lhe põe no coração, e acho que isso conquista. Mesmo pessoas que não são crentes, há pouco tempo, foi esta semana, aliás, que houve a entrevista da Fátima Ferreira com o Lobo Antunes, que não é praticante, e que ele acabou a entrevista com uma frase que eu achei muito bonita. E que ele elogiou, evidentemente, elogiou o Papa, falou sobre esse aspecto da ternura, da compreensão, do amor que se sente que vem de dele, do coração dele. E ele dizia, quando a Fátima lhe perguntou: mas afinal, doutor, quem é Deus para si? E ele parou um segundo, teve um sorrisinho assim, um bocado até irónico, infantil, e disse: é alguém que de vez em quando ao ouvido me diz que me ama. E eu achei essa frase, foi assim que acabou a entrevista, achei muito bonito. E acho que o Papa também segrega o coração das pessoas que Deus os ama. Francisco, coloco-lhe a mesma questão, mas acrescento mais um ponto. Aliás, o Francisco deve saber muitíssimo mais coisas do que eu acerca da viagem do Papa às Filipinas, por isso está à vontade para dizer o que bem entender. Entretanto, eu toco mais um ponto que também me tocou a mim e que o Papa disse. Os problemas e as dificuldades são por vezes tantos que somos tentados a desistir. Mas tudo isto é fruto da mentira e do pai da mentira, que é o diabo. De facto, creio que isto também é palpável, não é? As dificuldades são tantas que a gente às vezes parece que desanima. Eu não sei, eu acompanhei com viva atenção a viagem do Papa Francisco ao Sri Lanka e às Filipinas. Estamos-nos a deter sobretudo agora na viagem às Filipinas, que para mim, de facto, foi uma viagem extraordinária. O Papa Francisco já teve a oportunidade, na quarta-feira seguinte à sua chegada, na audiência geral, de dizer que esta viagem o marcou de sobremaneira, não é? Ver o entusiasmo, a fé, a história, tocar a fibra humana daquele povo, naquele país, o maior país católico da Ásia. Ora, eu gostaria de elencar três ícones, né, que eu acho que ficam, quer dizer, há imagens que ficam gravadas, né? Há imagens que ficam gravadas no nosso consciente desta viagem. E agora, por dever de profissão, uma vez que tenho o ofício de colaborar no Jornal da Diocese, tenho que, no meio do todo das palavras e das imagens, tenho que precisamente saber fazer essa síntese, né? E essa síntese não foi só eu que a fiz, naturalmente, basta que nós façamos uma pesquisa muito simples, né? E é colocar num motor de busca Google Papa Filipinas. Imediatamente, se vermos na parte das imagens, vamos ver quais são as imagens que mais aparecem. São os ícones. Há ícones que eu considero extraordinários. Eu gostaria de salientar três desses ícones desta viagem às Filipinas, que manifestam muitíssimo bem, a meu ver, ilustram, materializam aquilo que foi todo o teor da viagem. A primeira delas é ver o Santo Padre completamente encharcado, dentro de uma bata plástica amarela, na missa, na ilha onde houve o tufão em 2013, e dizer: eu tinha que vir, largar o texto, dizer: eu tinha que vir aqui. Já estava um temporal imenso, aliás, a visita àquela ilha, Tacloban, era para ser durante um dia inteiro, teve que ser antecipada a saída para 1 da tarde, porque estava a vir novo tufão. E nós vemos que aquela missa era um vendaval, não é? E o Papa completamente encharcado, e tudo completamente extraordinário. Aliás, sabemos que inclusive houve uma vítima mortal, uma jovem voluntária, uma vez caiu um andaime e feriu pessoas e faleceu uma menina. E então o Papa diz: eu tinha que vir aqui. Aliás, eu decidi vir às Filipinas no próprio dia em que soube da notícia que tinham morrido não sei quantos milhares de pessoas aqui. Eu tinha que estar convosco. E a ver aquela missa no meio de uma tempestade, porque era uma tempestade tropical o que ali estava. Ver o Papa a dizer que tinha muita pena e que pedia desculpa ter que sair mais cedo. Mas que o piloto que lhe deu ordens que tinha que sair ali, senão não era capaz de fazer a viagem. E sabemos que o voo onde seguia o governo das Filipinas teve um percalço extraordinário, que o avião saiu fora da pista, precisamente por causa dessa... Portanto, foi em alto risco que o Papa ali esteve, né? Eu quase que diria, já se sabia daquela tempestade. Eu estou a crer que foi o Papa próprio que diz: não, a minha viagem é por causa daquilo. É para ir ali, né? Portanto, este é um primeiro ícone. O Papa encharcado a celebrar missa para aquela gente onde toda aquela assembleia tinha perdido gente há 1 ano atrás, ou há 2 anos atrás, em dezembro de 2013. Primeiro ponto. Primeiro ícone. Segundo ícone, o encontro do Papa Francisco com os jovens, onde uma menina de 12 anos vai dar o testemunho com o irmão de terem sido abandonados pelos pais, e depois do irmão falar, explicar a história, a menina tinha que fazer algumas questões. E ela emociona-se profundamente, começa a chorar e diz: onde é que estava Deus para eu ter vivido a infância que vivi, em que sabemos, inclusivamente, ela até abusada sexualmente foi. O Papa, uma vez mais, larga os textos, busca a criança, chora com a menina e faz aquele discurso aos jovens de que esta criança, esta menina, deu-nos o maior exemplo para a nossa vida cristã. Aprender a chorar. Não é? Tem aquele célebre discurso sobre aprender a chorar. É um ícone. Dos quais discursos que estavam previstos, ele elogiou essa como o melhor discurso, o da miúda. Verdade. Ele valorizou extraordinariamente aquele discurso. Eu coloco o ícone do Papa encharcado a celebrar missa para aquele povo sofredor, em Tacloban, o encontro dos jovens com o abraço àquela criança, não é? Quem puder rever aquelas imagens, elas estão na internet, é impressionante a forma como tudo aquilo aconteceu, E acrescento, como ícone final, a missa de encerramento no domingo da visita papal, onde mais de 6 milhões de pessoas se juntaram para celebrar a missa com o Papa Francisco, naquele que é não só a missa mais participada de sempre da história, como também o evento mais participado sempre da história da humanidade. Ou seja, não há nem na ordem civil, nem na ordem civil, nenhum outro evento que tenha galvanizado tão abundante número de pessoas. 6 milhões de pessoas por uma única razão. E, portanto, esta missa, em que o Papa também tece uma belíssima homilia sobre a pobreza, a defesa da família, etc., no meio daquela multidão, não é? É um evento de fé extraordinário. Portanto, eu vi aqui 3 ícones que se resumem bem o cerne da mensagem do Papa Francisco das Filipinas e até o cerne, diria, daquilo que é o seu coração de pastor. O lema desta visita era misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. E o logotipo que criaram eram 2 braços que se abraçavam. Misericórdia e compaixão. Eu penso que este Papa Francisco é o Papa da misericórdia e da compaixão. E a visita às Filipinas, nestes 3 ícones que eu aqui procurei brevemente referir, manifestam bem o centro da mensagem que ali este vigário de Cristo, este embaixador de Deus na nossa terra, nos quis mostrar. E eu parece-me que dentro desse encontro com a miúda, acho que isso é bem expresso. O abraço que ele dá, e não só, a criança sentiu o abraço dele, a maneira como a criança o abraçou, sentiu que ela encontrou nele um refúgio. E, portanto, aquela resposta, aquela pergunta onde estava Deus, encontrou-o ali. Eu acho, achei, essa para mim, essa imagem, já a vi várias vezes, acho uma delícia. Quisesse ser uma eterna canção, um perfeito poema, um sopro no teu ouvido, um suspiro sem dono, solto à tua espera. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou, aquele que se deixou ficar sem ponta por onde arder. De uma chama vazia faço fogo para sempre, sem prova do teu calor, sem poder respirar-te a todo momento. Sei que no dia em que te encontrar serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma vez, só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. Por mais que quisesse ser um minuto da noite, um segundo do dia, um lábio no teu sorriso, criador do teu reino, preso na tua ilha. Sei que no dia em que te encontrar serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. forma de sereia. Foste o mundo que é só meu, foste a chuva que me embalou. Agora que acordei, agora és muito mais. Se um dia foste fonte de magia, e foste um dia o meu lugar. Agora que acordei, irei dormir jamais. Só mais uma, só mais uma. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Conversamos acerca da viagem do Papa às Filipinas e também ao Sri Lanka. Vou colocar mais uma questão que tem a ver com a mesma viagem e que é a seguinte. O Papa, também, um dos pontos que, pronto, me chamou a minha atenção foi o seguinte, falou da família e da necessidade de ser protegida dos ataques insidiosos e contrários a tudo o que há de mais verdadeiro e sagrado. E realmente este é um outro ponto que todos nós constatamos, infelizmente, que de facto a família não é poupada. Muitas vezes... através da mentira tenta-se procuras fazer esconder a verdade. Nesta viagem surgiu também o seguinte: quando o Papa se preparava para começar a missa, caiu uma das torres, atingiu mortalmente uma jovem voluntária de 27 anos, filha única. Como é que a gente deve interpretar este caso, estes casos? Porque no fundo, não é só este, surgem outros, noutras situações. Soutora. Sabe que eu, né, quando eu era jovem, várias vezes ouvi este comentário quando alguém novo morria. Era bom demais para viver nesta terra e Deus criou o pé de si. Eu não sei, não conheço a rapariga, mas provavelmente essa rapariga também era boa demais para viver neste mundo porco. E Deus quis preservá-la, não é? E por isso a levou. Eu acho que não tem explicação. Os desígnios de Deus são insondáveis e é difícil a gente adivinhar. Claramente ele falou muito da família e teve uma frase que eu gostei muito, que cada criança é um presente. E as pessoas deviam pensar nisso quando têm filhos, que o filho é um presente que Deus lhes dá e não ou um meio futuro de subsistência ou mais uma chatice neste mundo horrível em que só se vê em desgraças. E falou muito na paternidade responsável, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tira cursos para tudo e mais alguma coisa, até para a cozinha, até para estar numa recepção de um hotel, fica no teria a saber, que há cursos especiais para hotéis de luxo, e não é qualquer um que pode ficar na recepção de um hotel de luxo, mas para ser pai e mãe ninguém tira cursos. E acho que isso é lamentável, porque é a coisa mais importante, é ser pai e mãe. Francisco, para ser pai e mãe ninguém tira cursos. De facto, é assim, infelizmente, mas sim, devia haver, creio eu, uma preocupação grande também, porque ser pai, ser mãe, não é fácil. E como é que se costuma dizer? Ninguém consegue transmitir aquilo que não tem. E, de facto, assim é. Mas, olha, dou-lhe a palavra, se quiser, pegar aqui nesta parte, ou, sim, entender, voltar àquela que estávamos a falar acerca desta jovem que que faleceu com a queda de uma das torres, ou também daquele outro aspecto que eu há pouco referi e que tem a ver com aquele alerta também do Papa em relação à família, em relação aos problemas ideológicos, não é? Que destroem a família. O Papa falava numa colonização ideológica que destrói a família, e creio que este problema não é de Manila, não é das Filipinas, mas de alguma forma isto é do mundo. Eu só queria salientar uma frase dele a propósito da família, que eu achei muito bonita, que a família tem a importância da família de sonhar e rezar unida. Se as famílias sonhassem e rezassem unidas, as coisas compunham-se. As coisas compunham-se. Bem, voltando atrás, o Armando falou uma vez mais uma série de questões. Se bem me lembro delas. A primeira questão da miúda que faleceu, há pouco falei do caso, o Papa recebeu o pai da criança, a mãe estava ausente, no estrangeiro, e confortou-a, não é? E teve palavras de conforto. Eu acho que a gente não tem que interpretar tudo. Eu às vezes ponho-me em bico dos pés quando as pessoas querem saber uma resposta definitiva e oficial sobre tudo. Há coisas que não têm resposta, não é? Pois há coisas que não têm resposta. Eu não sei se não é, desígnio ou não desígnio de Deus, aquela criança, aquela adolescente ter falecido naquele contexto. Não sei. Não sei. Há coisas que não têm resposta. Enfim, entregamos a Deus e na perspectiva da esperança cristã, sabemos que as coisas encontram uma luz nova. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a questão da família. Eu hoje estou com a mania dos três ícones, atrás falei, e agora vou falar das três palavras sobre a família, três palavras-chave, duas muito boas e uma polémica. Primeira palavra muito boa foi sonho. É a homilia, o encontro do Papa com as famílias. O Papa disse que a família devia sonhar, né? Sonhar e rezar junta. E disserta sobre este assunto, né? Sonhar a família. No meio dos profundos ataques com que a família é hoje vítima, sonhar com a família, né? Este incentivo à esperança do projeto família nos dias de hoje, quando é tão posto em causa. Segunda palavra extraordinária do Papa Francisco, e para abreviar, é a denúncia da colonização ideológica da família. Nunca tínhamos ouvido falar disto. Com tanto desassombro, não é? Com tanto desassombro. A colonização ideológica. O Papa estava a fazer uma referência claríssima aos modelos de família fabricados pelas teorias progressistas do Ocidente, que através da comunicação social, das universidades e etc., procuram fazer uma lavagem cerebral, uma mudança de mentalidades nesses outros países. A colonização ideológica não é outra coisa senão as campanhas que organizações como a ONU, através da Unesco, etc., de vários fundos internacionais fazem para um incremento da contracepção extraordinário por todo o país, por todo o mundo. Vejamos o paradigma africano. Obrigar os Estados Nacionais a regularizarem os chamados direitos reprodutivos, vulgo aborto, etc, etc, etc. Inclusivamente obrigarem, pressionarem os Estados Nacionais a fazerem o reconhecimento das uniões de casais do mesmo sexo, a adoção por pessoas do mesmo sexo, etc, etc, etc. Ou seja, isto é a colonização ideológica. Num país em que 98% das pessoas são católicas, como é o caso das Filipinas, num país extraordinariamente com uma fé viva, estes são problemas reais. Porque através desta mutação cultural, da globalização, a colonização ideológica é muito fácil de se fazer. Muitos destes jovens têm acesso à internet, aos meios de comunicação, como é óbvio. Muitos destes jovens estudam no estrangeiro. E, portanto, vão aprendendo destes modelos. Em segundo lugar, os próprios Estados Nacionais hoje são muito permeáveis, perdão, permeáveis às diretrizes de uma agenda internacional que procura mudar a legislação nacional reconhecendo estes pretensos direitos. Não é? Portanto, o Papa fez uma denúncia muito clara deste perigo da colonização ideológica. A terceira palavra havia de ser boa e havia de ser paternidade responsável. Mas o jornalismo selvagem do Ocidente tirou a terceira palavra que devia ficar deste quadro, sonho, colonização ideológica e paternidade responsável, era a terceira palavra que devia ficar do discurso do Papa a propósito da família nesta viagem apostólica, foi substituída por uma outra, que foi a história dos coelhos. A história dos coelhos. Deixa-me explicar, doutora Teresa. Mas é no contexto da viagem às Filipinas. Isso é o contexto. O contexto é o mesmo. E o Papa falava sobre o assunto. Ou seja, a pergunta que fizeram ao Santo Padre, e é preciso que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir percebam o que é que se passou. O Papa vinha da viagem às Filipinas. É importante recordar que existem nas Filipinas 11 milhões de crianças que vivem órfãs. Porque os seus pais as abandonaram. Estamos a falar de uma população maior que a população portuguesa. Tá? Há mais gente, crianças, que vivem em sistema de orfandade nas Filipinas do que existe de povo a residir em Portugal continental e ilhas. Percebemos a ideia? Ora, o que acontece? O Santo Padre é questionado sobre como debelar e resolver este problema. E apresenta aqui a questão da paternidade responsável. Que é algo que o Concílio Vaticano II, há 50 anos, falou. É algo que, durante todo o luminoso magistério do Papa São João Paulo II, a Igreja defendeu. Paternidade responsável. Inclusivamente, dá o exemplo dele próprio, na Argentina, quando uma vez fala com uma senhora que estava à espera do oitavo filho, já tinha tido 7 cesarianas, e o Papa disse-lhe, a senhora quer deixar os seus filhos órfãos. Paternidade responsável. E então o Papa diz, perdoem-me a expressão, mas para ser bom católico não precisam de se reproduzirem como coelhos. E o Papa falava daquele contexto. Daquele contexto. O problema foi que no Ocidente, a nossa comunicação social extrapolou de um contexto para o outro e mutatis mutandi, ou fez a mesma observância, ou pôs a mesma rede de leitura face ao fenómeno das famílias numerosas, que hoje em dia sabemos que na Europa são habitualmente famílias cristãs. Ora, o Papa não estava a falar para esse contexto. Eram para contextos distintos que o Santo Padre falava. Aliás, foi de tal forma flagrante que o Papa sentiu necessidade, na quarta-feira seguinte, na audiência geral, de esclarecer. Atenção, eu não estava a falar para as famílias numerosas do Ocidente. Eu estava a falar para famílias naqueles países onde a miséria e a pobreza graçam. E então, aí, um incentivo à paternidade responsável que, vamos ser muito claros, o Papa não estava a fazer apologia qualquer de métodos contraceptivos ou de aborto. Ele tinha, na mesma resposta em que diz isso, ele começa por elogiar o Beato Paulo VI e dizer que ele acertou com o Mane Vitae. O que ele fez ali foi uma apologia da abstinência sexual desses países, como forma de regular a natalidade do ponto de vista natural, à luz de uma ética de paternidade responsável. Ora, é de uma hipocrisia e de um cinismo absolutos aquilo que a comunicação social europeia fez, que foi transplantar umas declarações que têm que ser lidas no contexto em que foram proferidas. Ele falava do caso concreto de países pobres e situações emergentes de famílias e aplicá-las ao regime daqui. Portanto, eu até fiquei com pele de galinha quando vejo que há capas de jornais no dia seguinte a entrevistarem famílias numerosas. E vi famílias numerosas, algumas das quais eu conheço, a darem comunicações entrevistas para os jornais e a dizerem, não, nós temos a paternidade responsável. Não. O que esta gente devia ter dito logo, a meu ver, é, não, mas o Papa não falou de nós. Não era sobre nós que o Papa estava a falar, hein? Não era para nós que o Papa estava a falar. Leiam a resposta do princípio ao fim. Não vão ficar naquela frase. E isto, para mim, é gritante e tem que ser denunciado. Infelizmente, temos uma comunicação social hipócrita, impreparada, e que quer fazer um péssimo serviço à informação, distorcendo a realidade das coisas. Pronto, era este o meu comentário, Armando, em relação a uma frase tão polémica, sem necessidade nenhuma de ser polémica. Pois, eu acrescento que ainda por cima, eu acho que é bom ver o contexto em que as coisas se passam. Isso foi feito numa sessão, digamos, informal dentro do avião e não propriamente para a multidão. E, por outro lado, em relação à comunicação social, eu acho que nós já estamos habituados em que a comunicação social gosta de perverter e de transformar as coisas de forma a dar uma ideia da Igreja sempre negativa. E há um outro caso que me chocou também, que é, sobre esse aspecto da comunicação social, que é o gesto que um dos bispos lhe ensina para falar aos surdos e que tomaram aquilo como um gesto satânico, que eu acho que é ridículo. E mostra, primeiro, mostra a ignorância, e segundo, a má vontade. Mas a comunicação social é sempre assim. Capacidade. todo o resto está onde pudermos chegar. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa acerca da viagem do Santo Padre Francisco a Manila, às Filipinas e também ao Sri Lanka. Vamos continuar esta conversa enquanto o tempo nos permitir. E há pouco o Francisco falava que o Papa tinha referido a colonização ideológica. E eu penso que isto não é fácil também de retirar dos meios de comunicação, porque, do modo geral, vão todos praticamente no mesmo sentido. E quando aparece um que se quer ou que pretende desviar-se desta linha, penso que não será fácil. Em Itália, e no mês de janeiro, surgiu também um jornal diário que abarca, portanto, a política, a economia e o desporto, e que, portanto, sem ajudas estatais nem lobbies, o que é que este jornal está a pretender fazer? Diz que o povo está cansado de mitos de progresso, porque no fundo é desta forma que nos vão vendendo a mentira. E que assentam, portanto, no aborto, na eutanásia, portanto, numa visão antropológica que pretende transformar as pessoas em coisas e os não nascidos em invisíveis. Isto são palavras do jornal. Este jornal, portanto, pretende ir numa linha em oposição ao que nos vendem hoje como progresso, mas eu creio que isto não vai ser fácil para um jornal. Portanto, quando pega, de facto, na verdade e a pretende transmitir, penso que que deve ser um campo muito difícil, não sei o que é que lhes parece. Portanto, sair disto que nós temos todos os dias, porque, no fundo, o que acabámos de referir, o que o Francisco referia, a comunicação social, do modo geral, vai toda no mesmo sentido. E quando aparece alguém em sentido oposto, eu penso que não vai ser fácil, não sei. Se calhar era aquilo que o Papa dizia, portanto, que às vezes dá vontade de desistir. Mas eles estão agora a começar, não sei. Olha, se entenderem, comentar este jornal que agora foi lançado na Itália. Esse jornal é o La Croce, a Cruz, que é um projeto novo italiano, muito, muito interessante, uma vez que assume-se, não é? Desde uma perspectiva de leitura cristã da realidade, um bocadinho como é o Lacroix em França, mas, diríamos assim, não ligado explicitamente à Igreja. Ou seja, é uma iniciativa de leigos que querem fazer uma informação diferente do chamado mainstream, né? Ou seja, da grande publicação, das grandes massas, onde a comunicação, a informação, tende a ter sempre o mesmo foco, né? Eu não sei se nós temos bem noção disso, mas efetivamente a grande parte da informação e comunicação que nós consumimos pode ser transmutada por vários canais e cada um pode lhe dar uma nuance um tanto ou quanto diferente, mas os focos, a fonte, é basicamente a mesma. Ou seja, duas ou três agências noticiosas, e estou a falar de Portugal, duas ou três agências noticiosas que fornecem os dados em bruto. E depois, cada um das torneiras para onde sai, pronto, vai-lhe dando uma nuance, assim ou assado, conforme pensa, não sei o quê. Mas o problema é que o Pumala começa logo enguinado à nascença, porque a informação nunca é... O jornalismo nunca é rigorosamente objetivo, não é? É sempre segundo o olhar de quem o vê, que nota e que escreve aquilo que entende. E depois juntamos aí, portanto, aí a subjetividade na fonte, junta-se a subjetividade, essa a montante, a jusante também há uma subjetividade. Porquê? Porque o critério editorial, para escolher isto, dizer aquilo, não digas assim, diz assado, não sei quantos. E depois há a lógica dos números, um título. Com uma boa parangona, um bom título assim quente, vende mais do que um título. Enfim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que efetivamente, ver esta iniciativa de leigos italianos que, sem papas na língua, dizem o que pensam sobre a sociedade e o mundo, mas numa lógica de profunda ruptura com aquilo que são os meios de comunicação que existe, o tal mainstream, o tal pensar comum. A tal opinião publicada, do qual deriva a opinião pública, né? Opinião publicada, do qual deriva a opinião pública, isto é muito sensato. E eu gostaria imenso que um dia em Portugal acontecesse uma coisa parecida, né? Porque hoje nós, infelizmente, só lemos o vomitado de outro, perdoe-me a nudez da expressão, o vomitado de outros profundamente ideológicos, de uma leitura esquerdista, revolucionária, completamente anti tudo, não é? Em Portugal, infelizmente, há muito pouco que foge destes lugares comuns. É interessante uma das declarações do que o Armando citou, do diretor deste jornal, é que ele avança para isto porque ele diz: o povo está cansado destes mitos de progresso. Isto é assim, esta frase eu considero luminosa. Porquê? Porque eu estou em crer que é sempre assim. Há de haver algum dia em que finalmente o povo abre os olhos e diz: eu já estou cansado. Em Portugal eu acho que ainda se está a comer à fartazana desses mitos e o povo ainda vai com a opinião de que está saciado. Ainda vamos ter que passar uma segunda fase do ponto de vista ideológico, que é o cansaço. Mas eu gostava que esse cansaço viesse rapidamente, não sei se me faz. Entre a sua vida, a minha já não vai. O Diácono Francisco foi muito claro na maneira como agora expressou isto, e acho que realmente está perfeitamente esgotado a crítica, e eu concordo 100%. Sim, senhor, muito bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 ou 8 dias. À mesma hora, se Deus quiser.